onde a bola rola, a Super tem cadeira cativa. Cultura, voleibol, sensacional. Nesta quarta tem futebol em Juca Ribeiro. O Betânia enfrenta o Guarani de Divinópolis pelo retorno do Campeonato Mineiro. E o Timão da Super é quem comandará o espetáculo. Em nome dos mais categorizados patrocinadores do esporte no rádio, Ferro e Aço Pirpilândia, onde você encontra telhas de alumínio em qualquer tamanho, Urca Móveis, de tudo em móveis, desde o mais simples ao mais sofisticado, Pneu Agui, pneu até no nome, Xelomac, a nova dinâmica em toda a linha de refrigeração, Avenida José Dras Casani 503, e Loteria Mineira. Agora na tirinha você ganha Fiat, 4 votos a álcool por apenas 30 cruzeiros. Supercultura e você, juntos com o Verdão, no cantinho do rádio do seu coração.